Jerônimo, a voz. Alô, meu amigo gato, da Kombi da Cara Preta, diga Massari, aquele abraço. Desliguei meu celular, erguei meu carro e saí. Tô sem rumo e não sei pra onde ir. Igual ao seu, afogando no uísque, esse amor que se perdeu. Eu trocaria essa dose de uísque por um beijo dela. Em silêncio eu ficaria para ouvir as palavras dela. Eu trocaria essa dose de uísque por um beijo dela. E faria tudo diferente pra ficar com ela. Desliguei meu celular, erguei meu carro e saí. Tô sem rumo e não sei pra onde ir. Procurando em cada esquina um sorriso igual ao seu, afogando no uísque esse amor que se perdeu. Eu troquei essa dose de uísque por um beijo dela. Em silêncio eu ficaria para ouvir as palavras dela. Eu trocaria essa dose de uísque por um beijo dela. Essa dose de uísque por um beijo dela. Em silêncio eu ficaria para ouvir as palavras dela. Eu trocaria essa dose de uísque por um beijo dela.